Para me buscar, breve eu verei o meu bom Salvador. Em breve contemplarei o meu Senhor na nova mansão. Em breve contemplarei o meu Senhor na nova mansão. Lá não há pranto e nem dor, não há tristeza e nem pavor. Lá só existe alegria, perfeita paz e muito amor. Em breve contemplarei o meu Senhor na nova mansão. Em breve contemplarei o meu Senhor na nova mansão.